A nossa relação era meiga, parecia amor de novela. Ao teu lado era feliz e não sabia. Eu destruí algo que era tão bom. Decidi cantar noutro tom. Me encantei com o sabor de outro bombom. Mas agora vejo que foi estupidez de tocar por uma outra mulher. Mas agora saber que já não sou eu quem beija tua boca. Dá-me até de manhã ou até te deixa louca. Só pode ser feitiço. Deixei algo precioso pra algo que não vale nada. Mas como eu fui capaz? Veja que foi estupidez de tocar por outra mulher. Mas agora já estava morto, eu já estava morto, yeah. O meu coração se aperta dentro do meu peito. Sempre que eu te vejo tão feliz com o teu novo damo. Só de saber que a culpa é minha me faz perguntar. Mas a onde é que eu estava com a cabeça quando eu disse que não quero mais? Já estava morto, yeah.